Bem, amigos trovais, vamos começar a nossa edição número 65, agora é uma edição mesmo, não mais a edição Drops, né? O nosso ano enfim começou nesse final de semana em Daytona com o Sprint Unlimited, e teve também já a primeira prova da Arca, já valendo pelo campeonato, vale pelo campeonato, e teve também qualify já para Daytona 500, onde que já define a primeira fila para Daytona 500. E define também quem larga, quem vai largar em qual duo, né? Então já antes eu quero começar já pedindo, já agradecendo todos, né? Queria que todos que estão ouvindo devem saber do falecimento aí da minha mãe, que veio a falecer no domingo passado. E por isso que eu fiquei um pouco não muito muito tempo afastado, né? Nesse tempo todo aí que ela estava doente. Então eu peço até desculpa a todos aí. Por isso que não, nem chegou a acontecer a segunda edição Drops. Esse ano só tivemos uma edição Drops no ano, né? E outra coisa também que eu quero falar também é o Pedrão, né? O Pedrão tá morando numa fazenda agora e lá ele tá sem internet. Por enquanto ele tem a televisão por assinatura, né? Tá acompanhando as corridas, tenho certeza que ele acompanhou o Sprintland, tá acompanhando tudo aí, o imbróglio todo aí. Mas ele tá sem internet para poder estar gravando com a gente. Então nessas próximas semanas, creio que vai estar somente eu e o Elião. Vamos estar tocando o Triwide Podcast aí. Mas sem muita delongas, então, pessoal, vamos começar já. Quero chamar o Elião só para dar boas-vindas para vocês aí. E já vamos começar falando sobre o que aconteceu em Daytona. Elio? Tudo bem, pessoal? Segundo programa do ano, o Pedro não está aqui, como o Léo já falou. Nós vamos tentar falar o que aconteceu e o que deve acontecer nessa semana em Daytona, né? Truck Series na sexta-feira, no sábado a Xfinity Series e no domingo a Sprint Cup. Na quinta-feira, os duelos definindo o grid e quem volta para casa. Léo? É isso aí, pessoal. Bom, então vamos lá. Então vamos começar. Então, só dar uma pincelada no que aconteceu na corrida da Arca. Primeira corrida da Arca do ano, válida pelo campeonato já. Essa já vale ponto campeonato. Não tem nada de não valer nada não. Então quem ganhou foi o Graham Hafer, acabou vencendo a corrida. Ele que faz o famoso back-to-back, venceu ano passado, venceu esse ano. Ele e o Bob Garrett são os pilotos que venceram essa corrida seguida. Venceram as corridas seguidas aí, né? De um ano para o outro. Então, parabéns para o Graham Hafer, ele que foi vice-campeão ano passado. O ano passado o campeão foi o Mason Mitchell, né? O Mason Mitchell, ele teve apenas uma vitória, mas também sobrou em top 5, sobrou em top 10, foi praticamente todas as corridas em top 10. Muito regular, parabéns para o Mason Mitchell. E parabéns também para o Graham Hafer, que começa mais um ano com o pé direito, fazendo um ótimo trabalho em Daytona aí, sobre se defender dos ataques que tentaram jogar para cima dele no final da corrida, nas últimas voltas aí. O Bob Guerra acabou sofrendo um acidente, ele que é um dos favoritos. O Frank Kimmel também acabou ficando meio perdido no meio do pelotão, no final atacou para tentar chegar aí. A turma da Venturini muito forte no final da corrida, muito forte, né? Mas o Graham Hafer acabou vencendo a corrida. A turma da Gallagher lá, como sempre, mais um grande, creio que vai ser um grande ano da Gallagher, o pessoal da Gallagher crescendo lá. Então, parabéns aí ao Graham Hafer pela sua vitória. Elião, quer fazer algum comentário sobre a corrida? Foi isso mesmo, o Hafer nessa temporada ele tem contrato para correr a temporada completa. No ano passado isso não ocorreu, ele até trocou de equipe no meio do ano e terminou em segundo lugar para o Mason Mitchell. É assim, Léo, o destaque mesmo, pessoal da Venturini, dois pilotos da Joe Gibbs Racing, o Dani Soares aí que vai competir na Xfinity Series em tempo integral, o Cody Todd teve um piloto, ele é de uma família de pilotos que competem na NHRA, aquele campeonato americano de arrancadas, né? Ele que não teve um bom ano no ano passado, mas digamos que ele já está dando a volta por cima, né? O Frank Kimmel mais uma vez não conseguiu vencer essa prova, ele que não tem garantido também que vá competir pelo título, que vá correr em todas as provas. Vamos aguardar o que a Arca tenha a nos oferecer, né? Categoria seletiva, pistas de terra, pistas de 1,5 milha junto com a NASCAR, Road as course. short tracks tradicionais, as hobby tracks da Arca mesmo ali, Salém, Toledo. Vamos aguardar o que vai rolar, né? Com algumas mudanças do regulamento, mas tá de ótimo tamanho, né, Léo? Tá, ó, pessoal, eu não ia contar, não, mas vou contar. É o seguinte, a gente começou a gravar às 6h30. Acabou a força. A gente tava com quase 40 minutos, né, Léo? Sim, Léo, sim. Tava quase 40 minutos de gravação. Nós tínhamos dado bastante detalhes agora, mas é por questão de tempo. Agora já são 8h30 da noite já. Por questão de tempo já, não vamos poder nos alongar muito, mas. Uma pena, porque tava assim com muita informação, né, Léo? Tava legal. Sim, Mas não. vamos lá. Bom, corrida da Arca, isso aí, pessoal. O Grenfell venceu a corrida abrindo o pé direito. Agora ele tá numa equipe boa. Aliás, ele continua na equipe que ele terminou ano passado, né? Ele trocou de equipe no meio do ano. Quase meio do ano, foi em pouco quando ele trocou de equipe, porque ele foi pra Gallagher. Em pouco não, perdão. Foi lá em Indianápolis. Ele passou pra Gallagher. E agora ele continua na Gallagher, continua fazendo mais um ano com a Gallagher aí. A Gallagher que pra mim tá ali de Chevrolet é a melhor equipe. Chevrolet pra mim ela é melhor, a melhor equipe é a mais estruturada ali. E a Venturini de Toyota correndo, vamos dizer assim, correndo por fora a Venturini de Toyota ali. Devam ser Gallagher, a GSM aí, a Gallagher e a Venturini Motorsports, devam ser as duas equipes que vão lutar, se estranhar aí durante o ano todo e lutar pelo título. Então, é isso aí, pessoal. Falando da Arca. Então, já rapidinho, sem intervalo, sem nada, vamos passar para a primeira corrida que foi o aperitivo do ano, né, que aconteceu no sábado à noite, em Daytona também, o Split Unlimited. Eu confesso que, como todo ano, eu nunca espero muito dessa corrida promocional. Eu espero mais da corrida da Arca, eu fico mais ansioso pela corrida da Arca do que pelo Sprint Unlimited em si, né? Mas esse ano foi um pouco diferente. Esse ano tivemos uma corrida muito boa. Tivemos, para quem gosta de acidente, né? Teve muito acidente. Foram três bandeiras amarelas, perdão, quatro bandeiras amarelas e a quatro por acidente envolvendo muito, bastante carros. Inclusive o Big One aqui envolveu mais de 10 casos aqui na segunda bandeira amarela, foi mais de 10 casos envolvidos. E na última também foi mais de 5 carros envolvidos. É, nas estatísticas você vão olhar que tem 5, mas foi mais de 5 carros envolvidos aí no final aí de tudo aí. Então assim, foi um Sprint Unlimited muito movimentado, de muito ferro retorcido. Chegou apenas 12 carros dos 25 que largaram. Bom, vamos lá. Tivemos 14 trocas de liderança, a corrida teve uma duração mais ou menos de 1 hora e meia aí, né? Como sempre, o Sprint Unlimited não tem o pole, não tem qualify, o pole é definido por sorteio, e o pole foi o Paul Manner, ele largou na pole position por sorteio, só reforçando mais uma vez, né? E o vencedor da corrida foi o Matt Kenseth, que nunca venceu a corrida em Daytona, essa corrida promocional em Daytona, ele nunca venceu, né? Então foi a primeira vitória dele aí. O ano passado ele correu o Sprint Unlimited, terminou em décimo, mas o melhor resultado dele mesmo foi no quando era o Budweiser Shoutout, né? Lá no começo, quando ele fez o seu primeiro Budweiser Shoutout em 2003 e terminou em terceiro. Esse havia sido o melhor resultado do Matt Kenseth aí. Então parabéns pro Matt Kenseth, levou cerca de 200 mil dólares para casa. Enquanto o segundo colocado, Matt Truex Jr., que para mim foi o grande favorito da noite, terminou em segundo colocado, levou 85 mil dólares, cerca de 85 mil dólares para casa, um pouco menos que isso. Então, parabéns aí para os dois, que fizeram uma grande corrida em si. O Denhard Jr. também, que estava para fazer uma corrida excepcional, mas acabou tendo problema de superaquecimento aí, com sujeira na sua grelha. Ele acabou entrando nos pits, voltou, né? Quase levou uma volta, não chegou a levar uma volta, quase levou uma volta. Que aí teve a primeira bandeira amarela foi quando o Kyle Larson apertou o Keselowski. Para mim foi um erro do Kyle Larson em si, um erro do Kyle Larson, né? Porque o Kyle Larson subiu, eu tenho quase certeza que ele perdeu o carro no side draft, ele perdeu o carro e acabou encostando no Keselowski sem querer ir. Então, um erro aí, o Kyle Larson já começa com um erro aí. É, Leão? Alguma observação por enquanto a fazer aí ou não? Então, é o que eu citei na parte que não vai ao ar, né? Não vai ao ar. Problema técnico, né? Enfim, o ponto para mim, né, no fim da prova foi que, por causa dos vários acidentes, né, os principais especialistas nesse tipo de prova ficaram fora um dia. O Danny Stewart ficou fora, o Craig Kozlowski ficou fora, o Dale Earnhardt Jr. ficou fora, o Jeff Gordon estava com equipamento baleado, o Brad Kenseth tinha o carro inteiro. O Brooks Jr. fez uma corrida muito boa. Para mim, a melhor atuação dele desde Sonoma em 2013, quando ele venceu aquela prova daquele Road Course. E vendo que, olhando, o Kenseth venceu naquele estilo dele, né? Comendo quieto lá, tranquilo, defendendo muito bem a sua posição. E no final da prova lá, a total desorganização dos pilotos que não souberam trabalhar junto, principalmente Kevin Harvick e Joe Logano, que o Logano foi muito agressivo no banco que deu no Harvick, e os dois se perderam, acabou desfazendo a chance de ataque que eles tinham, né? Tínhamos 10, 11 carros ali na volta do líder, uns 6 ou 7 Não, inteiros, né? os 12 carros estavam na volta do líder. Uns 3 ou 4 estavam inteiros, o resto estava meio baleado, né? Tirando isso, no resultado final ali, eu destaco o quarto lugar do Kaiser Mears, que foi um resultado muito bom para ele lá. A equipe foi para a prova, né, ganhou dinheiro, o patrocinador apareceu, arriscou, né, o equipamento, né. E Kyle Larson, eu falo porque, tipo, ganhou quilometragem nesse tipo de prova, não foi bem durante o dia, mesmo terminando em quinto lugar. Pelo que eu lamentei também, a saída dele cedo foi o Paul Menard no início da prova. Nas primeiras 10 voltas, a corrida foi muito agressiva, né? Ele apareceu muito bem naquele momento, ele foi o pole position, né, por sorteio. E é isso mesmo, o Kenseth mereceu a vitória. E vamos ver, porque se ele consegue vencer o seu duo e vencer a Daytona 500, né? Ele já tem duas Daytona 500, e vamos ver se ele consegue a terceira. O Kyle Edwards fez uma corrida muito boa, né? Não se envolveu em confusão. Também naquele final, eu achei também que ele deu uma bobeada ali. Poderia ter trabalhado com o Truex Jr. Na penúltima, faltando uma volta e meia lá, o Kenseth abriu uma diferença. Os tempos de hoje, essa NASCAR com a Super Speed de hoje, é o meio segundo, um segundo, né? Foi um grande espaço que ele abriu naquela última, penúltima volta, né? É, E meu aí amigo ficou difícil Adoliano. do pessoal buscar poucos carros na pista, superando trabalhar junto. É isso aí, Léo. Eu fiquei sabendo que você deu risadas ao ver o carro 48 todo destruído e sendo levado pelo caminhão. Eu fiquei sabendo. Será que isso é verdade ou não? É sempre bom ver, né? Porque o Vander, que é o fã dele, né? Que o Jimmy Johnson já ganhou muito, né? Deixa os outros vencerem suas provas, deixa o Kevin Harvick ganhar, deixa o Kyle Busch ganhar, deixa até o Logano ganhar. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu acho que essa prova ficou provada mais uma vez que você não vence uma prova em Super Speedway sozinho. Você tem que saber trabalhar com os outros, seja você goste ou não. Kevin Harvick e Joe Logano ali. O Logano estava muito agressivo durante a noite. Ele até provocou uns acidentes lá, empurrou muito forte o Greg Biffle. O Biffle não segurou o carro, sobrou pro coitado do Jim McMurray. O Logano, que é bom lembrar que ele sabe trabalhar muito bem nesse tipo de prova. Só lembrar na época que ele corria com o Kyle Busch na Nationwide Series, várias provas, os dois andando em duplas, né? A vitória do Keselowski em Talladega tem muito da mão do Logano naquele dia. Eu acho que o Pedro concordaria comigo. O Logano foi muito bem aquele dia trabalhando com seu companheiro. E ele estava tentando levar os pilotos à frente, só que não se entendeu com o Kevin Harvick. E esse é o recado para o domingo, né? Se você não souber trabalhar mesmo com seu rival, a situação de quem está na frente, Vai o ficar Arlindo, difícil. fica muito favorável. Leonardo? Ó, então, o outro acidente aí, olhão, foi um acidente do um bump errado em cima do Greg Biffle, em cima do Jim McMurray. E isso aí, esse bump eu já vinha vindo, já fazia umas duas voltas já. Eu já tava vendo aquele bump ali, o Jim McMurray balançou, eu falei, isso aí vai dar merda. Mas nesse caso aí foi o que Vai eu citei do Logano. dar errado. Se você rever a imagem lá, você vai ver que ele empurrou muito. O Logano, ele estava muito agressivo no dia, É, o ficou Logano não agressivo estava mesmo. batendo em todo mundo. Também, já pulando de acidente, né? Um acidente mais fortes do fim de semana, o Greg Biffle, né? Aquele choque violentíssimo, né? O Danny Stewart errou, subiu, acho que deve ter sido o erro do spotter. bateu no Kyle Busch, rodou, sobrou pro Kurt Busch, sobrou pro Greg Biffle, que entrou na parte de dentro da pista ali, né? Bateu no muro interno e No ainda foi muro interno da acertado pelo pista. Kurt Busch. Foi muito feio aquele acidente lá. E o carro 16 ainda saiu andando ainda. Então você vê como esses carros da NASCAR são fortes, né? É. Enfim, sobre a prova em si, Léo, um lance que eu tenho, que eu sinto, assim, essas provas em Super Speed, se você for acompanhar as provas dos anos 90, o estilo que se corria era diferente, né? Os carros corriam em filas, mas não era todo mundo tão junto como é hoje, né? Aconteciam os big runs, mas não é como é hoje, né? Que uma Daytona 500 tem três, quatro big runs que levam 10, 15 carros, né? E até um ponto curioso, porque que você vai falar do qualife daqui a pouco, né? O problema é para as equipes pequenas, né? E até para as médias equipes, né? Você acaba destruindo um carro ali, às vezes numa situação até desnecessária, né? Enfim, né? É, o problema desse monte de carro retorcido aí, por exemplo, o Clint Bauer já foi três carros no final de semana. E é só pra dar uma notícia aqui já de antemão aqui, a 5 Hours falou que é o último ano dela, né? A 5 Hour Energy lá, que patrocina o carro 15, falou que é o último ano dela. E que se continuar nesse monte de ferro retorcido aí, não sei não, hein? Pode até parar antes. Se bem que contrato é contrato, né? Mas que ela já volta pra 2016. Então eu já continuar desse jeito aí, não vai realmente não vai voltar mesmo. Só pra falar da corrida, Leão, o que eu gostei muito da corrida foi ver trio wide, três filas, né? Lado a lado aí. Four wide, tivemos um four wide também. Três ou quatro vezes o four wide nas relargadas. Então foi um ritmo intenso, um ritmo forte da corrida toda. Então realmente foi um grande aperitivo aí para nós aí que somos fã da NASCAR aí no sábado à noite. Realmente valeu a pena assistir. Quem deixou de pular carnaval para pular no sofá e assistir o Sprint Unlimited. Bom, no final teve quatro bandeiras amarelas. Depois teve um acidente do Dillon com o Stenhouse Jr. também. É, foi outro acidente aí, a Danica Patrick, para variar, a Danica Patrick envolvida em alguma coisa. E depois o último acidente, que bem no finalzinho da corrida aí, foi o que decidiu aí a corrida aí, né? Ele, não que ele decidiu a corrida, mas depois isso daí ficou mais claro aí como quem seria o vencedor, né? Que foi o Kurt Busch e o Tony Stewart, que o Tony Stewart fez um erro para mim meio grotesco aí também. Né, onde que acabou coletando também o briefing de forma bem séria, nós já falamos aqui, o Gordon e o Kyle Busch. O Kyle Busch também já. O Kyle Busch e o Kasey Kahne também, esses aí eu acho que eles têm imã de acidente. Eles devem andar com uma placa escrito assim, bata aqui. Não é possível que tudo que é acidente sobra para os caras e eles acabam sendo coletados. Mas enfim, uma ótima corrida, muito movimentada, bastante movimentação aí. Realmente valeu a pena assistir a corrida aí. Eu particularmente gostei muito, né, da corrida. E depois, Elião, no final da corrida, tivemos a famosa treta, né? Agora parece que vem sendo comum aí o pessoal da NASCAR aí querer se estapear, enfiar a mão na cara um no outro aí. Então, nervos aflorados aí, a flor da pele aí. Calor estão subindo muito aí nesses pilotos aí, Elião. O que está acontecendo com o pessoal aí que no final da corrida o Kevin Harvick foi lá tirar satisfação com o Joe Logano naquele bump errado ali. Realmente foi um bump muito forte do Joe Logano em cima do Kevin Harvick. Mas é assim, o piloto vem tão rápido, ele desce o backstreet ali tão rápido ali, ele entra na curva tão rápido que ele acaba não controlando muito. O piloto da frente já precisa estar esperando aquele bump mais forte ali. E o Kevin Harvick talvez não estava esperando com tanta força assim esse bump aí. O carro dele já estava todo avaliado, já tinha tava com o carro lado esquerdo, lado direito todo ralado já, e acabou ficando mais ralado ainda que o Joe Logano acabou jogando ele pro muro aí, o Kevin Harvick. E no final, na hora que desceu do carro, o Joe Logano foi lá tirar a satisfação, o Kevin Harvick. Se começou um princípio de tumulto aí, até havia um mecânico que realmente puxar o Joe Logano, tirar o Joe Logano daquela briga toda ali, daquele empurra, empurra ali, encosta, encosta e tira as crianças da sala. Elião, algo para falar sobre essa briga aí do Joe Logano e Kevin Harvick? Olha, são alguns fatores nisso aí. Um que é o primeiro, o Gavin Harvick vem do título, né? Ele, toda a pressão que ele tinha desapareceu, né? Sumiu. Ele é um cara que a gente conhece, né? Sabe como que é. Impressão minha é que agora o Harvick vai querer jogar no psicológico com todo mundo. Vai querer ser como o Roberto Figueiredo dizia, quer dizer, o Sérgio Lago dizia antigamente que o Roberto Figueiredo, na época do Speed lá do Tony Stewart, lá se falava que o Smoke, na época, que era o xerife da garagem da NASCAR, né? Apitava lá, era quem mandava lá, né? Eu acho que o Kevin Harvick vai querer pegar esse posto aí, só que logo na primeira prova, e também o Joe Logano, vamos concordar, né? Ele é um piloto muito bom, um cara que mais evoluiu em 2014, mas ele não se controla, ele estoura e acaba se prejudicando. A gente viu isso no Chase, né? Em alguns momentos, né? Ele dando chilique, né? Eu acho que o Logano tem que ficar amigo do Brad Kenseth, ter umas conversas com ele, né? É um cara tranquilo, calma. Deixar, não ficar pilhado por essas coisas que o Kevin Harvick faz, porque o Harvick a gente conhece bem a natureza dele, né? Não é flor que se cheire. Não que o Harvick vá fazer alguma coisa, porque o Harvick, tipo, a gente sabe como que é, né? É que nem aqueles galizezinho, né? Arruma treta, só que na hora H o cara Ela espana, né? vaza embora. Enfim, vaza. Que nem ele nem tirou o capacete, né? Ficou meia hora para tirar o capacete lá. Enfim, é o que eu acho. Se for, eu acho também que tem o lance do seu Logano, né? Se fosse outro piloto, eu acho que o Harvick nem iria tretar, né? É isso mesmo, meu amigo Edu Lima. Bom, pessoal, do Sprint Unlimited é isso. Ele não tem mais alguma coisa para falar ou não? Então, pelo que eu venho assistindo nos últimos anos, o bom do Sprint Unlimited é que ele, tipo, tá uma prévia do que pode acontecer na prova, né? 2003 a gente viu, né? O estilo de corrida, né, que foi bem parecido, né, já no ano de 2011, né, quando surgiram o Tio Kart Tango, né, foi no Sprint Unlimited que a gente viu essa tendência, né, foi 2011, né, 2011. Os fãs não gostaram, né. No ano passado a gente viu uma corrida muito agressiva com duas, três linhas, né, que se refletiu também na corrida de domingo, né, da Daytona 500. E eu acho que a gente, para mim, a grande lição ficou isso. Os pilotos vão ter que saber trabalhar juntos. Você consegue fazer o slingshot, você consegue trabalhar bem, mas para isso você tem que ter parceiros. Porque, diferente de outras pistas, né, no Super Speedway você tem que ser amigo de todo mundo, né? Porque na hora H o cara pode ir lá e te ajudar, né? Muito importante para Daytona 500, Léo, já adiantando algumas coisas, alguns pilotos como o próprio Marco Rotto, até o próprio Landon Castro, tem caras ali que, tipo, que vêm de trás, mas que na hora H são caras sensacionais para você trabalhar junto. E os pilotos têm que estar atentos a isso. Leonardo? Um piloto que eu tô gostando de ver é o Rick Senhado Júnior, viu, rapaz? Em Super Speed, né, Léo? Porque ele Eu ia até até tinha falar agora, ele tinha né? uma estatística. Ele tinha uma estatística curiosa, acho que até a prova 400 lá do ano passado, de julho, né? A prova 400, ele tinha uma estatística interessante de Super Speed. Agora eu não me lembro qual que era, mas eu acho que era de chegadas, de média, de liderança, assim, algo assim, não tenho claro para mim. Mas o próprio Trevor Bayne, que mesmo na Wood Brothers lá, ele era um cara que sempre aparecia trabalhando com os caras, né? Teremos pilotos que são coadjuvantes, só que na hora do vamos ver, eles podem aparecer muito bem, trabalhando junto. Se você pegar algumas provas, por exemplo, a Eras 499 em Talladega em 2013, aquela prova de abril que o David Reagan venceu, se você vê do início, você vê quem que começou a trabalhar, quem que era a base daquele pelotão ali atrás, Michael Waldrop, esses caras aí. Tem que ficar bem de olho nisso, trabalhar junto. Em relação ao Kyle Busch que você falou agora e outros pilotos, é curioso a gente ver como que será a estratégia desses caras, que se provou que se você ficar atrás, não significa que você vai escapar de acidentes, né, Léo? Às vezes você ser agressivo na frente, você acaba se protegendo desse tipo de problema, né? Minha visão é essa aí, Léo. Meu Toca amigo aí Edu pra mim. Lima, o Rick Senhado Jr., ele é o quarto colocado em average finish no Super Speedways. 8 largadas, média de chegada 14,6. É isso aí. Enfim, e o curioso, né, Léo, que que eu me lembro, na época da Xfinity, ele não era um cara que aparecia tanto assim nesse tipo de pista, né? É, isso é bastante curioso. Mas também a gente tem que colocar uma coisa, né? Aquela época, o estilo de corrida da Xfinity era totalmente diferente do que a gente tem hoje nesse Sprint Cup, né? Que é um estilo totalmente diferente. E outra coisa, para Daytona 500, já adiantando a parte do preview dos palpites, a gente tem que ficar muito de olho nos carros da RCR. Não falo só dos três carros oficiais, falo dos carros que tem aliança, né? O carro do Martin Truex, que já se mostrou muito forte, o próprio Eddie Allmendinger, o próprio Casey Mears, se a gente for pegar a história aí, o que essa German evoluiu nos últimos 2 anos, eles têm números que impressionam. E é um time que fazia start and park no início. Tinha o Max Papes lá em 2012, que é muito difícil você chegar na NASCAR sem um grande investimento e se dá bem, né? É, vamos prestar atenção nesses pilotos aí. Bom. Leão, para finalizar aqui, né, o Sprint Unlimited foi uma grande corrida. Quem não assistiu, assista, vai valer a pena. Vai dar uma hora e meia de corrida aí, ó, não é muita coisa não. Assista porque vale a pena, vai ser uma grande corrida. Uma corrida com um ritmo muito forte mesmo. Realmente valeu a pena assistir o Sprint Unlimited aí. Bom, pessoal, vamos já bater de pronto também. Nós não vamos fazer intervalo também, vamos passar agora pro Qualify, tá? Vamos passar pro Qualify, aconteceu no domingo, 4h30 da tarde começou o Qualify da Sprint Cup. O Qualify também já começou já com muita reclamação de piloto, reclamação de jornalista. Assim, eu acompanho sempre no Twitter, eu não vi ninguém a favor, falando, nossa, que legal, gostei desse sistema de Qualify de Daytona. Realmente, muito, assim, para mim, eu vi 70, 80% das pessoas falando que o sistema de Qualify em Daytona precisa ser um método adicional, single car on track, um carro por vez, fazer a sua volta, fazer seu tempo, uma volta ou duas voltas. Então, realmente, foi um desastre esse novo sistema aí da NASCAR que colocou lá em Daytona, né? Que era o seguinte, né? O negócio lá era 5 minutos, era round 1 A e round 1 B. Separou os 50 pilotos em dois rounds, né? Foi separado em dois rounds, lembrando que todos os rounds eram de 5 minutos, não importa qual round que era, o primeiro, o segundo, o último, foram separados, né, de 5 minutos. Então separou um A e um B, e 24 pilotos avançavam, os 24 pilotos mais rápidos avançavam, né? Então assim, somavam um A, um B, somavam os tempos ali, se juntavam os tempos, os 24 primeiros pilotos passavam por round 2. Aí o round 2 ficou os 24 pilotos, mais 5 minutos, avançava 12, metade. Avançava 12 para o outro round 3, que é o último round. E nesse último round 3, os dois pilotos mais rápidos formava a primeira fila, o mais rápido pole, e o segundo mais rápido, o lado de fora da pole da primeira fila. Certo? Então, assim, foi um sistema que ninguém gostou, ninguém ficou feliz. E tivemos um problema muito sério, né? Que foi o Clint Bauer acabou levando uma fechada ao Reed Sorensen. O Reed Sorensen, que durante a entrevista comentou, falou que pediu desculpa, que realmente ele foi culpado, a intenção dele era descer para fazer o bloqueio mesmo fazer um bloqueio mesmo em cima do Clint Bauer para tentar ganhar uma velocidade maior no backstreet. Mas acabou não dando muito certo, aí o Clint Bauer desceu do carro super irritado, falou um monte mesmo, até virou piada na internet, que ele turned out the fault lá. É, turned out that, né, que é uma brincadeira aí. E ele falou que falou, ele vou resumir o que ele falou. Ele falou assim: realmente é falho esse sistema que a NASCAR implantou, esse sistema de classificação que a NASCAR implantou com todos os carros na pista. E o que adianta você fazer uma reunião, ficar numa reunião de 50 minutos e onde que pilotos você pede para os pilotos não ser agressivo e o cara acaba fazendo uma dessa daí, acabou tirando eu da classificação aí e a gente perdeu mais um carro. E o mais engraçado é que o Richard não tem carro reserva. Possa ser que se sobrar um dinheirinho aí, ele aluga um carro pro Duo para tentar se classificar. Mas ele não tem carro reserva, por enquanto ele tá a pé e não vai participar dos duels para Daytona 500. Só mais uma vez reforçando, caso acontecer aí dele alugar um carro aí, igual aconteceu ano passado, teve um time aí que alugou um carro às pressas aí também para poder participar da Daytona 500, que bateu tudo os carros e acabou o carro, teve que alugar um carro. Eu não lembro quem que era não, mas aconteceu. Isso eu lembro que aconteceu. Então, pessoal, o sistema foi esse: 5 minutos, todo mundo na pista, e ficou também aquele negócio, aquele monte, aquela bola de carro ali esperando ali. Sempre dá 1 minuto e meio para poder todo mundo sair para fazer seu tempo, que todo mundo tava pensando em fazer 2 voltas ali, né? Então não queria fazer mais do que isso. 2 voltas estava bom. E na primeira parte do qualify aí, foi bem assim, bem surpresa aí, alguns pilotos ficando de fora aí na primeira parte, mas na segunda parte também tivemos o tempo mais rápido, a velocidade mais alta em Daytona, foi o Eric Almirola com 202 milhas, 202 milhas, 400 e alguma coisa aí. Foi a velocidade do Clint Bow, do perdão, do Eric Almirola aí, foi o carro mais rápido em Daytona até agora nesse final, no nesse final, nesse começo de ano, né, nesse final de semana agora maior aí. Então foi um grande, foi assim, para mim foi uma grande perca de tempo. É um qualify muito confuso, um qualify sem pé, sem cabeça, todo mundo reclamando, né? Eu não gostei. Você assistiu, Elão? Você não assistiu, né? Então, eu não pude assistir. Eu não pude assistir. Eu até achava que ia ser no formato antigo, daí em cima da hora que eu fui ver que eles adotaram esse esquema. É bom lembrar que em Talladega, primeira vez que adotaram esse sistema, porque até a Coke Zero 400, eu não tenho certeza se já tinha esse esquema lá, mas não, na Coke Zero 400 foi todo mundo na pista, né? Eram os 40, era todo mundo que tentava se qualificar, né? Era até uma coisa até insana, né? O grande problema para mim é a questão dos carros, né? E que na realidade, se em pistas normais o qualife na NASCAR já não vale nada, imagina num Super Speedway, né? Se bem que dessa vez a gente tem um lance de um esquema em Daytona, né? Os duels ainda, né? Que já são corridas classificatórias, né? Com todos os É carros por isso que na levantou pista, né? essa. O risco para um time pequeno perder o seu equipamento, mas então, só lembrando, em Talladega, no ano passado, o grupo B, o segundo grupo, demorou para entrar na pista e alguns pilotos não conseguiram abrir tempo. E ficou o Justin Allgaier fora, o Rick Stenhouse Jr. por fora, o Jeff Gordon, acho que foi o Jeff Gordon que por muito pouco não ficou de fora, mesmo com a vaga de campeão. Não sei se você Lembro lembra sim. disso, Léo. Enfim, eu acho que o single file lá em Super Speedway, o single car, né, um carro na pista Super Speedway é a escolha correta. Já em outros tipos de circuito, o sistema de classificação eu sou entusiasta, eu gosto, fica legal. Mas em Super Speedway não dá por isso, pelo risco de você perder o Não, seu equipamento, né? assim, em Daytona, o single car é interessante porque nós já temos o duels. Então, duas são duas corridas onde que é decidido o lado de fora e o lado de dentro do grid. Então, tipo, não tem porquê, não tem necessidade de fazer mais um qualify com essa loucura toda aí. Então, assim, para mim é a pista que tem que manter o single car, manter um carro por vez mesmo. Porque todo mundo estava almejando apenas 2 voltas, então assim, é um tempo perdido. Porque do 1A para um do 1A e 1B para o round 2, tivemos 10 minutos, os carros parados ali, depois 5 minutos, aí ficou aquele pelotão de carro ali na porta dos pits, esperando sair para ir para a pista. Então assim, se perdeu tempo, ficou a mesma coisa que fosse um single car. No final acaba sendo a mesma coisa. Tivemos uma bandeira vermelha, né, pelo acidente do Reed Sorensen com o Clint Bauer, onde que alongou pra caramba ainda o qualify. Então eu creio que foi um sistema aí que a NASCAR aí, eu tenho certeza que vai mudar ou vai melhorar isso aí, porque foi um negócio meio pé sem cabeça, assim, um negócio meio bem maluco aí. Bom, depois de tudo isso aí, entre mortos e feridos, entre no round 3, né? Eles no round 3 foi apenas uma volta, não foram duas, foram uma volta só, onde que passou um pelotão de carro e aquele pelotão ali que cravou ali os 12 primeiros tempos ali. Então, onde que foi só uma volta, o Jeff Gordon acabou, o Jimmy Johnson trabalhando com o Jeff Gordon, né? O Jeff Gordon acabou ficando com a pole, 201.293 milhas, e o Jimmy Johnson com 201.135 milhas no final aí. Então o Jeff Gordon marcou a sua segunda pole em Daytona, para Daytona 500, vamos deixar bem claro aí, né? Se eu não me engano, a primeira foi em 99, eu até postei a primeira em 99, e agora conseguiu a sua segunda pole na carreira aí, em Daytona, para Daytona 500. Então, parabéns, Jeff Gordon, a primeira pole do ano, para o ano que ele está pensando, praticamente já anunciou aposentadoria, né? Vai parar. Eu creio que ele vai aposentar, mas eu creio que continuar, ele ainda continua aparecendo em uma ou outra corrida aí, vai aparecer sim. Ele não vai, creio que não aposenta de vez, sim, de se afastar mesmo da categoria, não. Então, e o Jimmy Johnson aí, né, que trabalhou com o Jeff Gordon. Ele terminou em segundo aí, foi o segundo tempo. Ele larga na pole do Duel 2 e o Jeff Gordon larga na pole do Duel número 1. E eles já estão garantidos já para Daytona 500. O Jeff Gordon é o pole oficial da Daytona 500. Então, parabéns aí pro Jeff Gordon aí. Parabéns para ele aí, conseguiu a sua pole do número 78 na carreira. Realmente é um número de muita expressão, não é um número fácil de conseguir, não. É um número para quem tem pedigree mesmo, para quem sabe fazer. Elião? Então, né, 78ª pole dele, né? Eu peguei 78ª aqui pole. o Gordon, né? Então, o Gordon, ele inicia o seu último ano correndo em tempo integral, né? Vamos ver, né, como que vai rolar na Daytona 500, né? Porque como você tem, né, a pole, vale pela pole, né? Patrocinador aparecendo no Uma jornal, semana no site, garantido né? nas capas do jornal. Antigamente. Já saiu na capa do jornal ontem. Eu tenho até a capa do jornal aqui, ó. Só que tem que tomar cuidado durante o duelo, né, para não destruir o seu carro, né? Senão você vai ter que largar lá vindo do grid. É isso, Léo. Eu queria que você falasse sobre o Carl Edwards e também sobre os go-go-homers, quem vai voltar para casa nos duelos, né? Já vamos falar Já. dos duelos, né, Léo? Bom, o Carl Edwards fazendo a sua estreia, né, na Joe Gibbs. É uma boa estreia do Carl Edwards. É, creio que não classificou muito bem aí. Não classificou bem, até classificou, né? Mas não conseguiu ficar com a pole aí. Mas eu creio que ele era um dos favoritos. E só para fazer um pequeno detalhe aqui, eu não sei se alguém se atentou a isso. No round 3 não tivemos nenhum Ford. Os Fords ficaram todos pelo meio do caminho. Greg Biffle, Trevor Bayh, Sam Hunt Jr., Eric Almirola, Rick Senhance Jr., Keselowski, Ryan Blaney, Joey Logano, Bob Labonte também, que estava com o Ford também. Ficaram todos os Fords. A turma lá da Future Row também. O David Gallagher e o. Oh, meu Deus, como é que chamou outro lá? David Reagan. Pessoal, tudo aí de Ford aí ficou fora. Não tivemos nenhum Ford na última parte do Qualify. Então, eu creio que o Carl Edwards aí fazendo. Ele fez. Durante o dia ele fez um bom practice. Né? Ele teve. No sábado ele fez um bom practice lá durante o dia. Então ele tá caminhando bem aí. Creio que o Carl Edwards aí deva fazer um bom ano aí. No final eu vi algumas conversas aí. Ele passou bastante tempo conversando com o Joe Gibbs. Então eu creio que vai ser teremos bons frutos dessa nova aliança aí, Carl Edwards, Toyota e Joe Gibbs. Bom, vamos passar então agora, pessoal. Já o Qualify, eu não sei se vocês vão querer assistir o Qualify, mas se quiser porque assistir o Qualify, eu creio que no YouTube tem o Qualify Lá, dá uma procuradinha lá que vão achar lá no YouTube, lá o Colofai aí. Mas vocês vão ver que atrapalhado que foi. Léo, Foi ele, ó. temos no LP 2008, aquele site lá que retiraram, tá? Pelo Vimeo, o vídeo é um pouco pesado, no YouTube ainda não haviam postado, pelo menos até a tarde. É, enfim, Léo, sobre o Carl Edwards, né? Vamos ver que vai, os frutos que nós teremos dessa parceria. Lembrando que com o novo regulamento, a temporada é muito longa mesmo. E vai ser o segundo ano desse regulamento. Os pilotos vão começar a saber trabalhar com ele, né? Ou você corre no estilo Ryan Newman, sem um grande equipamento, mas sendo regular, de semana a semana, somando pontos Aí e você se bate classificando pra ir por na final, pontos, chega na final, ou não bate, fala no ser estilo campeão. Kevin Harvick. Ou então, vá no estilo Kevin Harvick, né? Tem um equipamento para vencer corrida, só que correndo até o limite, assim. Fim de semana, fim de semana, correndo pela vitória. Veremos quem vai. Mas é muito cedo ainda, tem muita coisa para acontecer. É, vamos aguardar Vamos um aguardar, pouco né, aí, Léo? porque vai acontecer os duas. O pessoal, o duas acontece na quinta-feira à noite, 11 horas da noite, meio tarde, mas vamos fazer uma fezinha para assistir aí. Se é 11 horas mesmo, 11 horas, 10 horas, começa 10 horas. Então vai começar um pouco tarde o duo aí, pessoal, mas vamos fazer uma fezinha para assistir aí o duo aí, que vai ser interessante. Só para vocês entenderem um pouco para que serve os duos. Eu postei na NASCAR Home Tracks, eu postei um card que esse card eu fiz aí. Eu nem lembro que ano que fez, acho que foi em 2009, 2010. Antigo pra caramba. Eu fiz esse card aí, do Orkut esse card ainda, viu? Que acho que tem gente que nem Orkut teve. É do Orkut esse card que eu fiz, tá lá, quem quiser conhecer lá, ver sobre o sistema lá. Aquilo lá é o básico. A turma do fundão ali muda, sempre, ou todo ano muda um pouco, e é um pouco pra cá, um pouco pra lá, mas é isso daí mesmo. Basicamente é isso. O Qualify, ele vai definir a primeira fila, pole e segundo lugar, certo? Aí o que acontece? Oxe, perdi o mouse aqui. O pole, ele vai largar na pole do 2-1. E o segundo lugar, né, que nem no caso agora vai ser o Jimmy Johnson, ele vai largar na pole do Duel 2. Então, assim, eles são os puxadores aí, o Jeff Gordon e o Jimmy Johnson. É esse, pessoal, para vocês entenderem um pouco. É tirado um coeficiente ali que, assim, eu vou falar no grosso modo, tá? As posição ímpar larga no Duel 1. As posição par vai largar no Duel 2. A grosso modo é isso, tá? Aí geralmente tem ali um coeficiente ali que só a NASCAR entende, nunca nós conseguimos entender isso. Cai geralmente muda um para lá, um para cá, mas é basicamente isso. Posição ímpar larga no Duel 1, posição par larga no Duel 2. Aí tá, beleza. Terminou o Duel. Terminou o Duel. Como vai funcionar? O pole continua sempre o mesmo. O segundo colocado do duel vai largar, ele larga na posição, na terceira, na no lado de dentro, né? Então vai largar em terceiro. E o vencedor do duel 2 vai largar no lado de fora, vai largar em quarto. Então vai sendo assim, pessoal. A turma do duel 1, eles vão ficar do lado de dentro e a turma do duel 2 fica no lado de fora. Lá no final tem duas posições, que é pro pessoal lá que já foi campeão, já venceu a corrida, tá, né? E tem também a última posição também que usa o Pet Champion lá também, que é o cara que já foi campeão lá, e que aí tem um tal de um coeficiente lá também, que se o cara não usar o Pet Champion, aí ele pode entrar por tempo de qualify. Aí, assim, as últimas posições ali é bem mais confuso de se entender. Mas as primeiras é mais fácil um pouco. Certo, pessoal? Então, assim, Duel 2 vai. Duel 2 define a posição de largada do pessoal de dentro. E Duel número 2. Perdão, Duel número 1, o pessoal de dentro. Duel número 2, o pessoal do lado de fora. Só que também, volta a frisar de novo. Vai ter um coeficiente aí que pode mudar, jogar um pra lá ou outro pra cá. Entendido, pessoal? Entendeu, Elião? Não, não. Léo, sempre ficando pro pessoal. Quando tiver a corrida lá, vai ter o ticker lá com as posições. Normalmente, quem tá dentro da corrida tá numa cor, quem está classificado tá em outra, quem está fora tá em outra cor e quem tá bubble ali, quem tá sai ou entra fica em outra cor. É só ficar olhando nas cores e vocês vão entender. E É mais também tem o simples. pessoal que fica de fora, né? Tem um limite ali para ficar de fora ali também. Sim. Seis. É. Tá seis. E O Rick Flair sem esse ano são arrumar um carro, 49 né? carros, então vai ficar bastante gente de fora ali. Então, um já tá quase que garantido, né? Seis. Que é o Rich Três Swords. carros. Então são 48. O Rich Swords não tem carro. Então ele vai assistir lá do Motorhome, lá a corrida lá. Ele não tem carro. Então são 48. Eu não tenho informação aqui, né? Mas eu acho que É, pode então, ser ele que ele pode arrume alugar um um carro. carro aqui. Parece que ele tem um patrocinador novo, mas Vamos vamos aguardar quando aguardar, né? concretizar. Acaba alugando um carro, sim, né? Pega uma equipe pequena lá, o cara olha pro dinheiro, olha pro carro, o dinheiro é pro carro, o dinheiro dá o toy. No caso do Rich Sorensen, até tipo, ele iria correr pela Tony Baldwin Racing, só que em cima da hora mudaram os planos. E o patrocinador que ele carrega, a Golden Coral, é um patrocinador tradicional da Tony Baldwin, né? E a Baldwin só tem um carro esse ano, né? Eu não sei como que foi o esquema da Premium, né? Mas a Premium, acho que é um equipamento, não é o equipamento que era da Baldwin, né? É só os pontos que eles compraram. Possa ser que a Baldwin ceda um carro por causa do patrocinador, né? Que a Golden Coral é sempre dá na Daytona 500, né? E esses favores acontecem, né? Esse é o lance que eu acredito que o Reed alinhe no grid. É isso aí, Leão. Bom, pessoal, vencedor por duel, Leão. Dá o teu palpite aí. Duel 1, cara. Só conferir aqui, Léo. Duel 1, olhando aqui na lista, cara. A gente tem alguns pilotos com carro que não tem bons equipamentos largando mais à frente, né? Forte que eu vejo aqui, cara. Eu acho que o Tony Stewart, cara, ele vai dar a volta Se por a cima. Ele pança andou deixar, bem né? no sábado, trabalhando com Kevin Harvick. Eu acredito que ele possa. Só que é palpite. Não tem, eu não, falar a verdade, eu não faço ideia de quem vai vencer tais corridas, né? Mas eu vejo o Brad Keselowski muito forte para a prova do Quem vai domingo. surpreender você, Leão? Quem vai surpreender Como você? assim? Quem você vai. É, vai Quem chegar vai ali e você surpreender? fala, puta, velho, esse piloto chegou nessa posição. Olha, o Justin Marques, eu acho, do 29, é um piloto que correu na ARC, correu na Truck Series, várias provas na Xfinity Series. Eu acho que ele deve ter algum negócio familiar ou dele próprio, tá dando muito dinheiro. Para quem não sabe, ele é sócio do Kyle Larson em uma operação da World of Outlaws, que é as coisas de Car. Esse ano ele comprou a cota da sociedade que era do Steve Turner no time da KNIS, né? Sócio também agora do Harry Scott. Vai correr as três provas na Truck, a Nationwide, perdão, a Xfinity e a Sprint Cup. Eu acho que se ele se classificar, eu vou ficar surpreso. Eu não coloco muita fé nele, não. Nem no Michael Arne. Do Arne também eu acho que muito porque esses carros não têm pontos, né, Léo? Eles vão ter que ralar. O próprio Cal Edwards, se tivesse tido um problema semelhante ao do Brindbore, e o Matt Kenseth não tivesse ido muito bem também, O ele Cal se correria muito bater, ele risco, fica né? fora. Dizem que. Bom, se bem que ele tem tempo de Mas qualificar, até. né? Ele entra por tempo. Por tempo. O É, ele tempo pode dele entrar foi por muito tempo. bom. Ele terminou em sétimo, então, assim, fatalmente ele entra por tempo. E existiria a possibilidade dele trocar de pontos com o Matt Kenseth também, lá, fazerem uma mutreta lá, né? Mas os tempos deles foram bons. Foram bons. Aí eu acho que, como o Kenseth é só o PC5, o PC6, né? Acho que só tem dois ou três pilotos que têm que foram campeões antes É. dele, né? Antes, né? Há mais tempo, não, só o Bob Labonte, eu não sei se o Jeff Gordon, enfim. Ele ficaria numa situação complicada. Então, Léo, seria isso. Já Temos adiantando aqui oito campeões, meu amigo Hélio nos Lima. dois. É Não, tem oito? oito, é cinco ou seis. Seria o Bob Labonte e eu acho que o Jeff Gordon, né? Foi depois, lá por O 2000, 2001, né? O mais último novo é título o que tinha. Kevin Harvick, lógico. E o mais antigo é o Bob LaPonte. Então, Bob Labonte 2000, né? Jeff Gordon 2001 e 2003, não. Né? O Matt Kenseth, né? Ele correria risco, né? Enfim, mas eles estão seguros. Já no Duel 2, cara, eu tô. Quero ver o que o Jeb Burton vai fazer, cara. O cara, até a PK Racing é um time que a gente poderia até conversar um pouco mais em outro programa, porque ela tá fazendo um trabalho interessante, dando chance para pilotos com talento, mas sem dinheiro, né? O Jeb Burton que perdeu o carro, o truck dele na Campeão Truck Series. Cameron Haley, tipo, patrocina, ele tinha um patrocinador, só que o cara chegou com mais dinheiro, né? E aí ele ficou contando história, né? É o Cameron Haley, ele tá no 3 aqui da Thor. Aí, assim como ocorreu com o Alex Bowman e Ryan Truex no ano passado, a BK Racing oferece uma chance, né? Não é o melhor time do mundo, mas ajudou esses caras a continuarem a carreira. O próprio Paul Whipple, esse ano foi para uma outra equipe, o Alex Bowman é o piloto agora da Tony Baldwin oficial, deu oportunidade para esses caras. É um papel bonito que eu vejo, tá, interessante. Até o Matt Benedetto, né, assinou contrato com eles, mas eu estou interessado para ver como o Jeb vai se sair, né? Que o pai dele já sabe como é vencer nessa pista, né? Ele pode ser uma surpresa, se classificando para a prova. Lembrando, e se bem que o Jeb Burton tem bons pontos, o 26 ele terminou de 21º e 22º no ano passado, né? Enfim, é isso aí, Léo. Para vencer esse Duel 2, cara, olha, cara, eu vou de Ryan Blaney, cara. Ele anda muito bem nesse tipo de pista, né? Ele vai estar tá trabalhando É, vai ali. estar com Deixa eu o Dale conferir Earnhardt aqui. Jr., Jimmy Johnson, Nate Mas os caras da Kenseth, Penske não vão estar, não vão estar, mas é Mark Trax perigoso ele Jr. trabalhar Então, com os os caras bons fortes, né? para trabalhar com ele ali, hein? O arroz doce que você tanto gosta aí, o Graham Biffle, nós temos que reconhecer uma coisa. Ele é um. Esse, Que se fosse até um piloto que sabe correr em super speed, mas o Graham Biffle foi um piloto muito bom de suporte, de apoio. O Kenseth, recentemente, venceu umas. Antes dele ir embora da Roush, ele venceu duas ou três corridas ali, sendo ajudado de uma maneira bem interessante pelo Biffle, cara. O Biffle é um cara muito bom para você trabalhar É, junto, o né, cara? Briefo E é deu uma isso, Daytona Léo. 500 pro Kenseth, né? Vamos com 2009, vamos Isso mesmo. combinar, né? Foi dada, cara. O Briefo falou assim: ó, é tua. Mas foi, digamos que foi Não, um foi, trabalho é, bonito de trabalho. equipe, porque tipo, isso aí que É, eu ele penso, que foi é um de trabalho de cordeirinho equipe. mesmo. Ele não, momento algum, ele tomou um, assim, uma ação pra falar assim: não, pera aí, você vai ganhar, mas não vai ser tão fácil assim, não. Sim, mas por exemplo, mas naquela situação vinha quem? Vinha o Dale Nosso Jr. piloto ali arroz atrás. doce, E Elião. naquela Nosso piloto. situação lá de. Não, mas. Naquela situação de tio cartando lá, a gente sabe como é que é, né? O Dale Jr. podia levar ele, né? E a gente sabe bem como que é o Dale Jr., né? Em Super Speed. Deu para Entendi. entender aquele dia lá. Mas é isso, Léo. Olhando bem aqui, eu acho que vai ser bem interessante para saber quem que Ó, vai cair fora pra mim, quem nesse ganha o duelo 2. duelo número 1 vai ser o Jamie McMurray. O destaque desse duelo 1 aí pra mim vai ser o Johnny Sauter. E no Sim. duelo 2, quem vai ganhar pra mim duelo 2? É tanta gente boa nesse duelo 2, rapaz. E o salto, sorte do salto é que ele fez um bom tempo, né? Porque os pontos do time 3 não Não, são mas lá não os são os melhores do melhores, não. mundo, né? Mas ele vai por tempo, né? Ele vai. Se acontecer. Se Então, acontecer ele fez alguma um coisa qualifico assim muito bom. de, tipo, choveu, caiu, deu um raio no meio da pista, não tem mais nada, vai voltar só pra corrida, ele corre. Só uma coisa, Léo. Por exemplo, o Denny Hamlin teve que trocar de Tá carro, no então o fim. tempo dele tá anulado, né? É, larga no fim Tá do anulado. pelotão. Então o Denny Hamlin, eu acho que É, eu vou o ano tá falar, eu garantido ia pela dar essa pontuação. notícia aí do pessoal que tá lá no fundo lá, que já tá garantido lá no fundão já. É tanta gente já no fundo. Então, no Duel 2, pra mim, quem vai ganhar, eu vou junto com você, viu, Elião? Eu acho que o Ryan Blaine vai dar uma. Vai dar uma sarrapiada boa aí, vai chegar bem, vai chegar muito bem aí, vai ganhar esse negócio aí. Lembrando que ele é de Ford, equipe tradicional em Daytona. Ele vem de Ford. Ford não tá. Até agora não fez nada de bom, mas eu creio que a Ford na hora H aí Quer dizer, vai dar uma volta por cima aí. Eu acho que o Ryan Blaine vai ser. lembrando uma coisa, esse Wood Brothers só tem a pintura e o Não, número, é porque esse Penske. carro É Penske, ele é um é terceiro Penske. Penske. Pessoal aí que pro pessoal é a Wood Brothers, ela passou a ter suas ações ali na garagem da Penske. Eu tenho Digamos fotos lá que eles juntaram as escovas, meu amigo Edu Lima. Não que juntaram as escovas, pintaram um terceiro Penske com a cor. O Donnie Wingo lá, que é o tradicional membro da equipe lá, teve que ir para Front Row Motorsports lá trabalhar com o David Gillan, né? Aliás, olho no David Gillan, né? Que é um É, cara que David Gillan também surpreende. ninguém fala nele, mas E que foi pro falando já no David Daytona, é um Gillan, ele cara vai que... ser um destaque do DO2. Certo, Elião? Certo. Olá, olhando a pontuação aqui, eu acho que a dona Danica pede que ela corre risco se ela tiver um É, ela tem problema no problema início, né? sim. Ela corre Ela tá. bastante risco, porque ela ficou em 28º, 29º. 28ª lá é, né? Se ela sofrer um big one aí no início e alguns outros aí à frente aí também, se derem Ó, alguns à frente ela dela, é se derem mal, ela 28ª e tá ela afogada. teve um péssimo tempo no qualify. Ela tem 45,4. Um péssimo tempo. O Justin Allgaier, por exemplo, é outro cara que corre risco também. Está numa situação É, parecida com a da dependendo se Danica. atrapalhar aí também, ele rola e chupa o dedo também. Ó. Mas é isso mesmo. Se eles têm, peraí, só terminando. Eles têm que torcer tipo, pro Jeb Burton, pro Michael Wallace, pro Josh Wise e não terminarem tipo, ali entre um top 6, um top 8, porque eles são caros. Lembrando que o Mark Wallace, ano passado, ele estava no 49 dessa mesma Premium Motorsports lá em Talladega, e ele foi um dos caras que tirou o Stenhouse Jr. da prova, né? Com certeza. Ó, só Isso aí, Léo, pra pode dar uma tocar aí. informação aqui, uma notícia, né? Nem informação, uma notícia mesmo. O carro 88 do Denny Hamlin e o carro número 11 do Denny Hamlin não passaram na inspeção depois do qualify. Então o pessoal ali vai largar, eles já vão largar no fim do pelotão, que já tem muita gente lá no fim desse pelotão aí. O Ryan Newman trocou motor, fim do pelotão. O Clint Bauer pegou o carro backup, né, destruiu o carro dele também. O Richard Sorensen também é outro carro destruído também. Vai com o carro reserva. Esse carro reserva ele não tem, mas se ele for correr com o carro alugado, que vai ser o carro reserva dele, ele vai largar do fim do pelotão também. O Bob Labonte também trocou de carro. E o JJ ele também trocou de carro. O carro 23 também. Só mais uma coisa, Léo. O Bauer corre risco também, que ele termina 21º, 22º, um mau início ali e um azar, porque como você É. comentou aqui, ele tá no Duel 2, né? O Duel 1. Duel 1, só ver a questão dos campeões aqui que tem nesse duel. É, Tá olhando no 2, não tá não? aqui. Na Não, tá no Duel 1. Duel. Peraí, só. Duel 1. É esse. É. Campeão que tem aqui, o Jeff Gordon, o Matt Kenseth, o Keselowski, o Logano entra pela pontuação do ano passado, né? Não, o Tony Stewart tem vários campeões aqui. Se o Bauer der um azar no início, bater um Big One aí com os grandões aí, ele corre risco. Um outro detalhezinho aqui, o Ron Hornaday, talvez seja o equipamento Não, mais pode não. fraco do dia, mas é um cara que. Mas é o cara que eu acho que pode se Ah, mas classificar tem, na ele não tem experiência, na velocidade, ele. malandragem ali. Ele pode, ele vai. Ele pode se Sim. classificar. Ele vai tentar, mas não tem velocidade. O carro não andou o final de semana inteiro, velho. Não, sim, mas o que eu tô falando, Léo, é de alguns pilotos que eles podem se classificar nessa de ir sobrevivendo a esses big ones aí, trabalhar com os pilotos certos, né? Para eles não pode acontecer o seguinte, isso é uma prova que não tem a bandeira amarela, né? Se for uma prova sem bandeira amarela, ele perde o pelotão, aí já era. Agora, se tiver algumas bandeiras amarelas e alguns pilotos, os pilotos corretos caírem fora, ele entra. Ele pode, é a chance dele. Ó, eu tô vendo aqui, ó, o Ron Horner. Ele não conseguiu passar de 190 milhas. O carro não tem velocidade, velho. Ele não. O carro dele tá uma draga mesmo. O carro dele. O pior que ainda é o Richard Sorensen. O carro dele não passou de 186 milhas. É péssimo. Muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Bom, é isso aí, pessoal. O Colofai, tem mais alguma coisa, mais algum adendo a ser feito aí, Leon? Sobre os duels? É, a gente tem que lembrar que um piloto que pode ser uma das sensações do duo e também da própria Daytona 500 é o Ty Gillon, né? Ele tá no, nesse carro da Circle Sport aí, que é bom lembrar. O Brian Scott foi pole nele em Daytona, no, perdão, Talladega no ano passado. Travis Kvyat conseguiu um top 10 lá em top 5, eu acho, sexto, quinto lugar naquela prova de Talladega que o Keselowski venceu. Eu acho que é um piloto aí que a gente tem que ficar de olho. É um quarto carro da RCR, como se tem mais ou menos. É um time que. Da RCR é uma equipe que pode não ser a mais competitiva, pode não ser um time no nível da Hendrick, ou da própria Penske, ou da Joe Gibbs. Só que é um dos times que eu tô vendo que eles estão se estruturando aos poucos, assim. Não sei se Sim. você me compreende, velho. E o Richard Childress talvez seja um dos caras aí que mais tá ganhando dinheiro na NASCAR, porque é só a gente ver o tanto de. Aliança técnica que ele tem. É, tirando os três carros dele oficiais, tem esse 33 aí que é da Circuit Sport, tem o carro da Hillman lá que também é um RCR, tem o carro da Tommy Baldwin, aí tem o Oito. quê? Tem uns oito, né? Oito. Daí tem mais os três lá da Fourniture Row lá. Agora tem esse da Premium Motorsports lá que vai ser o Brandon Gogan, que foi uma das grandes surpresas. Se bem que eu, quando eu vi aquele 62 lá com o Brad Scott, eu pensei, ó, será que o Gogan vai pintar nisso aí? Enfim, Cassino tá dando Ah, dinheiro, tem né, isso Léo? também. Enfim, aí tem 12 carros e, tipo, são pilotos que não são bobos de Super Speed. Pode não ter nenhum gênio aí, mas os caras sabem comer quieto, né? Dá o tomando água, desculpa. Ó, então. É isso, Léo. Mas é Bom, isso aí, não. É isso aí. o, É sobre isso os aí. duas, pessoal. Os duas vão. Vamos aguardar, vamos comprar. Não sei o que você vai comer para assistir os dois. Eu vou comer nada, vou comer pipoca. Já vamos preparar a pipoca já para os dois. Vai ser a coisa interessante, começa a ficar mais interessante para o final, onde vai ser. Começamos a ver quem não vai se classificar para o Daytona 500, o pessoal vai querer classificar e já começa a tentar de tudo para se classificar. Bom, Elião, mais alguma coisa, Elião? É só isso, só passar o horário da corrida pro pessoal, né? É, a Vai passar Fox ao vivo na está Fox 2, né? honrando com seus compromissos com os fãs da NASCAR. Só um comentário, só um pequeno comentário. Eu acho que você não conferiu isso, mas é uma coisa muito importante, Léo, como que a NASCAR está crescendo no Brasil. Eu dei uma olhada na hashtag da Fox Sports 2 no sábado e eu me impressionei bastante com o número de pessoas acompanhando a corrida, sabe? Assistindo e comentando, né? Sei que acompanha a categoria há muito mais tempo que eu. Eu acho assim, a gente pode. Muita gente critica a Fox, né? Enfim. Mas, na minha visão, assim, eu nunca esperava que eles, quando o canal entrou no lugar do Speed, que eles dariam atenção, transmitir as corridas na íntegra, mesmo de madrugada, em 2012, né? Foi 2012, né? 2012, todo vídeo de madrugada, mas sempre a corrida na íntegra. Na época, eu achava, pessoalmente, que eles iam ver tesão, sabe? Pegava a corrida lá de 3 horas, passava em 1 hora só. Mas não. As provas da Truck Series, da Nation, da Xfinity Series, da Speed Cup, sempre na íntegra. Eu não lembro, pode ter acontecido uma ou outra vez, mas sempre transmitido na íntegra, seja de madrugada ou à noite. Eu acho que isso aí, já no terceiro ano, né? Na Fox Sports 2, um canal que não é que nem o Speed, né, que era para um público X específico, eu acho que é uma coisa tipo, de se louvar, porque a gente sabe muito bem que o automobilismo como esporte aqui no Brasil está em decadência, né, por causa da Fórmula 1 e tal. Stock Car Brasil Já não parece que se respira mais, já recupera parou, Stock Car em questão de Brasil, isso é verdade. credibilidade. Enfim, mas eu acho muito interessante isso, porque tipo, a categoria que não é fácil de você entender, é muito complexo, são muitas horas por fim de semana, é muito difícil você. Eu lembro até do Nelson Piquet falando uma vez, uma coisa que é verdade que ele disse lá. É difícil assim para a pessoa ver um monte de carro colorido assim, com um monte de número assim, correndo no circuito oval assim. É difícil, não é verdade, Léo? É uma coisa bem específica, mas eu acho. Eu vejo com muita alegria isso, cara, porque você vê que o esporte tá firme, tá sólido, né, cara? E Vamos para essa mais essa temporada, né? Quarta temporada, né? Transmitindo lá. E vamos desejar para o pessoal lá fazer um bom trabalho. Eu sei que às vezes pode rolar alguma coisa que a gente aqui não gosta, o fã não gosta, mas quando é para criticar, a gente tem que criticar. Mas quando é para elogiar, tem que elogiar, né, Léo? Porque, como eu estava citando aqui, sem as gavelas, mas a verdade é a seguinte: eu pessoalmente, eu não acredito, eu não achava que o esporte ia sobreviver tanto tempo nesse canal. Lembrando que é um canal que é para o grande público, né? Com a TV acaba ficando uma coisa mais acessível, né? O grande público parece que está começando a Tá abraçar a estável. categoria, e pelo menos eles Bom, estavam, né, Léo? Já estavam, eu quero antes de mais nada crescendo, mandar um tá abraço crescendo, tá pro crescendo. meu amigo Sérgio Lago. Ele que eu acompanho ele desde faz muito tempo já, o Sérgio Lago. Então eu quero mandar um abraço para ele, bem grande mesmo. Ele que realmente nessas últimas semanas aí com a perda de minha mãe, ele deu um apoio legal aí. Então eu assim, quero mandar um abraço pro Sérgio Lago, bem grande mesmo, bem apertado. E é um cara assim, ele vem sendo um espelho para os fãs da NASCAR, né? Ele é o cara que, não estou desmerecendo quem está lá junto com ele, tá? O Hamilton, o Thiago, o Rodrigo, mas assim, o Sérgio Lago é um cara que conhece, um cara que entende, é um cara que viveu naquele meio, esteve lá quando na época do Speed ele ficava lá no meio lá, então o cara respirava aquilo, a NASCAR mesmo. Junto com o Figueroa, outro cara também que eu gosto muito. Então, assim, o Sérgio Lago é o puxa-fila ali. Ele é o cara que mais entende ali dessa turma aí, da Fox. Olha aí. Léo, são o quê? Foi 2005, né? 2006 que ele começou essas transmissões. 2005, né? No FX até, né? Enfim. Mas são 10 anos, cara. 10 temporadas, semana a semana, desde o final de início de 2012, o Figueroa não estava, embora ele tenha voltado para o Fox Sports com o WWE, né? Até seria interessante no futuro, né? A gente rever os dois juntos, né? E lembrando que, até sobre o próprio Jeff Gordon, eu acho que teria sido sensacional ver o Figueroa comentando os últimos acontecimentos da vida do Jeff Gordon, seja a aposentadoria, seja a lição que ele deu no Mas Keselowski, o seja Figueiredo. todas essas coisas aí que acabaram. O renascimento do Jeff Gordon também, né? Que era. Não que. Alguns amigos meus aqui desse podcast aí estavam dando ele como acabado aí, né? Nessa Pedro Mugardi, falou que ele É já farinha fora era, do que era saco. isso, aquilo, Não, né? não é Na não. verdade, não. Que já era, o cara renasceu aí, deu o canto do cisne aí e vai E, sair então, por só cima essa continuando, Elião. temporada aí. Eu creio que o Sérgio Lago, ele é um cara assim, ele é o ícone para todo fã da NASCAR aqui no Brasil. Então ele realmente é o que faz o trabalho, faz o negócio acontecer ali. Os outros se esforçam, mas não adianta, ninguém é no nível ali do Sérgio Lago ali. Os outros ainda precisam aprender bastante ainda, tá, para chegar no nível do Sérgio Lago. Então, eu quero deixar um abraço aqui pro Sérgio. E assim, o que a Fox vem fazendo com o segundo canal é realmente abrir espaço pra NASCAR, que é uma categoria que vem crescendo. Eu creio que ainda não são todos que assistam a todas as corridas das três categorias, que são cerca de 96 corridas, se eu não me engano, né? 22 mais 33 mais 36 são 91 corridas. Era 96. São 91 corridas fora as corridas, fora All Star, fora o Speed Limiter, né? Então assim, são 91 corridas quando durante o chove ano. aí. Então, assistir todas essas corridas aí, eu creio que ainda não são todas ainda, eu creio que a maioria fica ali na Sprint Cup ali e ainda prioriza algumas corridas. Justamente por ser uma categoria grande, categoria longa, tudo demora, tudo com paciência. Mas assim, o dia que eu descobri aonde que eu tirei a paixão para gostar do monte de carro, tudo colorido, dando um monte de volta num redondo, eu tenho certeza que o dia que eu descobri, eu vou tentar tomar algum remédio. Mas por enquanto não, enquanto não descobri, enquanto não existir esse remédio aí, para mim é a melhor categoria do mundo, para mim, a NASCAR, e pronto, e acabou. É, Leão, mais alguma coisa, Leão? Então, Não, é vambora isso aí então, que mesmo, Léo. voltamos daqui a pouco com Vamos. o bloco das Próximo. perguntas e as nossas pequenas apostas para Daytona, né? Pra já falando um pouquinho da Truck Series e um pouquinho da Xfinity Series também, que ainda nós não falamos sobre ela, que infelizmente esse ano não teve o Pre-Season Thunder, então não sabemos nada da categoria ainda. Ainda para nós ainda é um mistério. Não, tem saíram os entry lists aqui, estão quentinhos. 46, 49 carros na Xfinity e 34 trucks, talvez 35 na Camping World Truck Series. Lembrando que na Truck Series, a partir de esse ano serão 32 É, trucks mudou o no tanto grid em vez de 36. de Turks agora. É, Leão, então vamos embora. Então, Leão, voltamos daqui a pouco. Beleza? Isso aí. Isso aí.